Seção 4 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Taba do Cacique, de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães. Ouro Preto, 1827-1884. Romancista e poeta. Formou-se em Direito em São Paulo e foi professor no Liceu de Ouro Preto. Os seus romances de mais nomeada são O Ermitão de Muquem, O Seminarista, O Garimpeiro, A Escrava Isaura, Maurício e o Índio Afonso. Publicou em volume várias coleções de poesias, entre elas a que deu o título Cantos da Solidão. Escreveu para vários jornais da província, colaborando na imprensa fluminense. No Jornal do Comércio, publicaram-se muitas das suas composições poéticas. Como crítico, escreveu vários artigos de análise literária para o periódico Ensaios Literários, que no ano de 1847 se publicou na capital paulista. A Taba do Cacique. A taba do velho cacique Oriçanga, mais vasta e mais sólida que todas as outras, com sua porta guarnecida de flechas e lanças enfeitadas de vistosos penachos, com seu teto de palmas de baguçu tingidas de oca e urucu, mirava-se galhardamente na corrente do Tocantins, e elevava-se entre as outras cabanas como a garça, rainha dos lagos, entre um bando de pequenas aves. A noite se aproximava. Sentado à porta da taba, sobre a pele enorme de uma onça negra, Oriçanga esperava com impaciência que lhe trouxessem, vivo ou morto, o audacioso estrangeiro, que assim ousava resistir a seus guerreiros, indignado de que tantos combatentes gastassem tanto tempo e achassem tamanha dificuldade em matar ou prender um só homem. Em pé, junto dele, como tímida corça junto ao leão deitado, a gentil Guaraciaba tinha também os olhos fitos, com ansiosa curiosidade, nas canoas que da outra margem vinham ligeiramente singrando. Dentro em poucos minutos, o corpo de Gonçalo, inanimado e banhado em sangue, conduzido em uma rede com todas as suas armas, foi posto aos pés do velho cacique. Inimá e seus companheiros precediam o cadáver, soltando clamores de feroz alegria. O cacique, porém, os recebeu com o semblante torvado e ouviu com impaciência a narração que lhe fez Inimá do combate e da desesperada resistência do estrangeiro e dos estragos que fez em sua gente. Depois, abanando a cabeça com ar descontente e gesto merencório, exclamou: "Ah, Inimá, Inimá! Já não pareces o filho do valente e invencível Iaboré. Quem diria que não ousaste ir sozinho arrostar a sanha do estrangeiro e que deixaste morrer teus companheiros como uma vara de caetetus às garras da onça esfaimada? Mancebos fracos e degenerados de hoje, sois incapazes de encurvar o arco de vossos antepassados. Em outros tempos, quando a idade não tinha ainda branqueado esses cabelos, nem quebrado esses pulsos, eu só, ou qualquer um dos meus valentes, teria esmagado este mancebo com a mesma facilidade com que espedaço este cachimbo." E esmagou entre os dedos o canudo pelo qual aspirava a fumaça da pituma. A este gesto, a estas duras palavras, bagas de suor frio escorregaram pela testa do jovem guerreiro, que, batendo os dentes como um queixado enfurecido, com voz convulsa e abafada, respondeu: "Oriçanga, Oriçanga, não profiras tais palavras. A cólera te cega, velho cacique, e torna-te injusto. Não penses que esse estrangeiro que acabamos de garrotear era um inimigo vulgar. Não, era um enviado de Anhangá. E estou certo que com ele combatiam contra nós os manitós das trevas ocultos entre os ramos da floresta. Se lá te acharas, se presenciasses esse estranho combate e visses por que modo sobrenatural o maldito Emboaba se furtava nossos golpes, por certo não nos julgarias com tão injusto rigor. Mas seja como queres, ao que parece, esse temerário estrangeiro não está morto ainda, e é bem possível que ainda volte à vida. De propósito sopeei a força do meu pulso ao vibrar-lhe o último golpe. Procurem chamá-lo à vida, curem-se as suas feridas, e quando de todo tiver recobrado suas forças, que venha medir suas armas comigo. Se aos primeiros botes eu não calcar-lhe o peito debaixo do meu joelho e não escachar-lhe o crânio com um golpe deste tacape, possam os meus olhos nunca mais se encontrar com os da formosa Guaraciaba. Seja como dizes, replicou Oriçanga, seja o estrangeiro recolhido a um dos aposentos de minha taba. Os pajés pensem em suas feridas e ministrem-lhe todos os cuidados que reclama seu estado e vejam se lhe restituem a vida. Se ele recuperar os sentidos e viver, Inimá, será um sacrifício de excelentes auspícios para o dia em que receberes por esposa em tua taba a gentil Guaraciaba. Ditas essas palavras, como descia a noite, o velho cacique levantou-se e, a passos lentos, recolheu-se para o interior da cabana. O espetáculo do corpo de Gonçalo, todo ensanguentado e crivado de golpes, não fez mais impressões sobre o espírito daqueles ferozes selvagens do que o de uma fera que, em uma partida de caça, acabassem de matar e arrastar para as tabas. Mas não assim para Guaraciaba, que ao ver aquele belo e garboso mancebo, em cujo rosto inanimado ressumbrava a altivez e galhardia, todo pisado e banhado em sangue, sentiu agitar-lhe o seio um sentimento insólito de interesse e compaixão. Gonçalo, recolhido em um dos compartimentos da taba do cacique, foi ali deitado sobre um leito de macias peles e confiado aos cuidados de Andiara, o mais venerável e o mais sábio dos pajés e que primava na arte de curar golpes e toda a qualidade de enfermidades. Guaraciaba prestou-se graciosamente a auxiliá-lo e quis ser ela mesma, com encantadora solicitude, a enfermeira do prisioneiro ferido. Andiara examinou com atenção o corpo de Gonçalo e, reconhecendo que a vida ainda não o tinha de todo abandonado, administrou-lhe os primeiros cuidados e concebeu esperança de salvá-lo. Inimá, sombrio e cabisbaixo, retirou-se no fundo de sua taba, ruminando na mente as cruéis palavras de Oriçanga e entregue aos mais sinistros pressentimentos. O Ermitão de Muquem. Fim da sessão 4. Gravado por Rogério Maciel.